Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alô, você que está aí pelos recantos dessa terra retada que é o semiárido brasileiro. Vamos entrar em sintonia, ouvinte, que agora é o momento da nossa prosa semanal. E no programa vamos falar de como fazer um bom preparo do solo para se plantar feijão e milho. Eita, espera aí. Com uma seca danada dessa, a gente vai falar em plantio? Isso mesmo, Selma. Logo, logo começam as chuvas e é bom o nosso ouvinte estar preparado, né? Ah, é. Tem mesmo que se prevenir com informações. Informação técnica da boa, né? Toda orientação é sempre bem-vinda, não é mesmo? Pois é. E ó, tem várias maneiras de se preparar o solo para o plantio. O semiárido, que tem um clima e um regime de chuvas todo especial, é preciso ter uma técnica de mexer a terra para que ela não seque tão rápido. Oxe, e se consegue isso apenas mexendo a terra? Se consegue sim. E é para isso que a Embrapa trabalha, gerar tecnologias que façam a labuta do trabalhador dar cada vez melhores frutos. Inclusive, foi com esse objetivo que pesquisadores da Embrapa testaram 5 formas de manejo do solo. É, e elas são usadas no semiárido para se saber qual dessas técnicas dá melhor resultado no cultivo de feijão e de milho. Mas antes da gente ficar por dentro de como foi feito esse trabalho, o pesquisador José Barbosa dos Anjos, da Embrapa Semiárido, explica como a agricultura do semiárido precisa de um solo bem manejado. Um dedo de prosa. Que o agricultor precisa estar com o solo preparado para iniciar o plantio no semiárido. No semiárido nordestino, cada região tem definido seu calendário agrícola para a implantação de cultivos em sequeiro, pois as chuvas não ocorrem na mesma época. Normalmente o solo é preparado logo após as primeiras chuvas, quando se tem uma precipitação acumulada de 30 milímetros durante 5 dias. Em geral, como é que o agricultor e a agricultora têm feito esse manejo do solo para iniciar plantio? Os agricultores que têm mais recursos efetuam o preparo do solo com tratores. Os menos abastados fazem utilizando a tração animal como fonte de potência. E muitas vezes faz o preparo mínimo, onde a faixa de solo na largura de mais ou menos 20 centímetros é mobilizada para a semeadura. Caso chova o suficiente para a cultura implantada para esperar, aí o produtor posteriormente faz o preparo do solo nas entrelinhas da cultura, que já serve também como uma capina. Barbosa, se muitos agricultores fazem dessa forma, é porque ela é a mais adequada? Nem sempre é o ideal, mas quando ocorre as primeiras chuvas no semiárido, os agricultores ficam animados para o plantio e utilizam dos meios que estão ao seu alcance para o preparo do solo e semeadura. O que você vê desse modo de preparar o solo que não é adequado, não dá boa produção? No semiárido, toda a mobilização da camada arável e modificação da superfície do terreno tem por finalidade a captação de água de chuva no perfil do solo, embora os efeitos benéficos variem de acordo ao tipo de preparo de solo utilizado. É, e no semiárido, todo o empenho que a gente puder fazer para não desperdiçar a água é bem-vindo, né? E muito! E eu vou adiante, viu? Além de não desperdiçar o líquido da vida, é bom também não fazer isso com o solo. Eita! Mas aí já não é querer demais, não, William? Poxa, nada. Dá para conseguir esses dois benefícios. Eu estou com a impressão de que é justamente sobre isso que os compadres Rocha e Daniel conversam. Favas Contadas. Ê, compadre, ó o tempo. Não demora e chega o inverno, não é mesmo? É, já deve começar as trovoadas. Eita, compadre, tomara. A seca já foi demais, não foi, compadre? Nem fale. Ô, marvadeza, compadre. Compadre, a coisa foi feia, todo um jeito que nunca vi. E oi, compadre, que tu tenha eras, hein? Igual a tu, era só o que faltava. Um caba desse já entrando nos tempos. Pois é, compadre. Por causa desses tempos todos que a gente tem que se assuntar, né? Pois é, temos que tomar tendência. Eu acho, não sabe, compadre, que a gente precisa levar umas novidadezinhas pras nossas roças. Quem sabe mudando um tantinho aqui, um pouquinho ali, a gente não deixa de apertar tanto com essa seca danada. E vou dizer, o negócio, compadre, é cuidar pra aproveitar o mais que puder do período da chuva. Não deixar escapulir nem um pinguinho que cai nas nossas terras. É mesmo, se a gente se desprevenir, perde a água todinha pra esse solzão, vai tudo virar nuvem. Oh, o exagero, o compadre é vezeiro de saber que não tem jeito. É o verão se apresentar que a água vai sumindo, sumindo, vai sumindo, até não ter é mais nada. E isso quando não acontece das chuvas ser bem pouquinha, aí falta é muito antes. É modo de falar, compadre, mas você sabia que tem os pro modo de deixar o terreno mais molhado para uns dias depois da chuva? Oxê, aí eu duvido. Quer saber como? Compadre, não se iluda. Quando o verão chega, a terra seca e logo. Parece que não viveu aqui essas eras todas, homem. Mas tem, compadre. Pois diga, apresenta essa solução, compadre. Mas com muito prazer. Pois fale, homem. Quando vai plantar, o compadre não faz aração? Isso desse menino. O compadre depois não faz gradação e depois não faz os sulcos na terra? Mas, compadre, isso é desde quando eu tava na barriga de mãe. Então, quando os sulcos ficarem prontos, o compadre pega a enxada e vai fazendo as paredinhas dentro dos sulcos. Aí, quando a chuva cair, em vez de escorrer, fica juntada dentro dessas tapagens. Eita, é mesmo. Essas tapagens ficam perto das raízes das plantas e a água demora mais de secar. Só isso? É só isso. Ô, coisa boa, compadre. Realmente, com uma técnica simples, os agricultores podem aumentar e muito as chances de uma colheita bem-sucedida de milho e feijão. E olha que os pesquisadores e técnicos da Embrapa fizeram testes com 5 sistemas de preparo de solo. O método Guimarães Duque, a aração profunda, a aração parcial, os sulcos barrados e a forma tradicional. Vamos chamar de volta o José Barbosa, que ele nos explica melhor. Um dedo de prosa. Agricultor, agricultora que vai plantar milho e feijão, qual a maneira mais indicada de preparo do solo? Dos vários métodos de captação de água de chuva in situ, isto é, captar água no próprio local de plantio, o sulco barrado é o mais eficiente porque é capaz de reter mais água de chuva, com menores perdas de solo por escoamento superficial e pode ser implantado em pré-plantio ou pós-plantio, independentemente do tipo de preparo de solo, como aração, gradagem, sucamento, Guimarães Duque, entre outros. Por que você vê que esse é mais indicado para plantio? É de fácil implantação, de baixo custo, pois usa tração animal como fonte de potência e pode ser efetuado até com enxadas manuais. E como é que se faz esse preparo de solo? Faz-se o preparo inicial do solo com uma aração ou gradagem, seguida de sucamento, barramento dos sulcos, que são pequenas taipas com terra retirada do fundo do sulco, cuja finalidade é reter o escoamento superficial da água de chuva. Essa é uma técnica que se considera acessível aos pequenos agricultores do semiárido? Sim, pois há maior disponibilidade de água para os cultivos com menores perdas de solo, consequentemente menos erosão e maior produtividade por área cultivada. Que resultado assim se considera assim que é de benefício para o agricultor usando esse tipo de técnica? Porque ele vai ter certeza de aproveitar mais a água das chuvas do que um preparo qualquer que ele improvise. Daí uma boa solução para os agricultores reduzirem os riscos de perder os plantios, principalmente quando aumenta o intervalo de dias entre as chuvas, não é? É verdade. E é uma boa solução também porque os agricultores podem fazer esse preparo do solo com recursos técnicos muito usados na região. O arado puxado por tração animal e a enxada. Isso mesmo. E grande parte dos agricultores familiares tem esses recursos técnicos à disposição deles. E escuta só que bacana. bacana. Os pesquisadores fizeram experimentos na Caatinga e cada um dos 5 sistemas foi instalado. Ah, eu fiquei sabendo. Os resultados foram muito interessantes. Mas a gente fala disso só depois. Depois de quê? Depois de agradecermos o pesquisador José Barbosa pela participação aqui no Prosa. E também de ouvirmos uma boa música. Próparo Esquisitono, com Zé Mulato e Cassiano. Favas Contadas. Eu fiz essa moda meio esquizofrênica, só porque me chamaram de quadrilátero. Dizem que eu canto moda da idade milênica, que os meus versos já estão reumáticos. Eu não ligo pra comentários irônicos. Quem fala é porque tem problemas psíquicos. No braço da viola provo sou biônico. Não sou eu quem digo, é a opinião dos críticos. Som de primeira, hein? Bom mesmo. Mas vamos falar do experimento que os pesquisadores da Embrapa fizeram? Ah, sim. Ó, eles testaram 5 sistemas de preparo de solo. É, e só para servir de exemplo, onde foi utilizada a aração profunda, perdeu-se 735 litros de água e mais de 2,5 kg de solo. Já onde o preparo do solo foi feito com sulcos barrados, a perda de água foi de cerca de 150 litros e menos de 1,5 kg de solo. É uma diferença e tanto, não é mesmo? Nossa, Selma, se comparado com a aração profunda, os sulcos barrados evitaram a perda de quase 600 litros a mais de água. É, e também a perda de quase metade da quantidade do solo. Isso mesmo, e a queda dessa perda é de uma importância tremenda para quem pratica agricultura nas áreas mais secas da região Nordeste. E quando a chuva cai com grande intensidade e a terra está desmatada, o solo fica desprotegido e pode resultar em intensos processos de erosão. O resultado é um empobrecimento das terras que vai repercutir na produtividade do plantio. Não dá, né? Mas, ouvinte, se você quiser saber mais sobre preparo de solo para cultivo de grãos no semiárido, ligue para a Embrapa Semiárido. Papel e caneta na mão, que lá vai o número. DDD 87. E o telefone é 3866-3600. Repetindo, DDD 87. O telefone é 3866-3600. E você também pode ligar de graça aqui pro Prosa Rural. 0800-646-1160. Agora chegou o momento de nos despedirmos. Fique com o recado dos colegas do Plano Brasil Sem Miséria e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Plano Brasil Sem Miséria. Ensinar a ler e a escrever 80 mil pescadores até 2015. Esta é a meta do programa Pescando Letras, que já alfabetizou 190 mil pescadores e aquicultores desde que foi criado em 2003. A metodologia do programa Pescando Letras, que é coordenado pelo Ministério de Pesca e Aquicultura, respeita a experiência, a realidade e a cultura dos pescadores. As turmas são formadas aproveitando os períodos de defeso e piracema, quando os alunos não saem para pescar e recebem um seguro defeso. A alfabetização consiste em 6 a 8 meses de sala de aula. Filhos de pescadores a partir de 15 anos de idade também podem participar. Pescadores e aquicultores interessados em fazer parte do programa Pescando Letras podem se inscrever nas secretarias estaduais ou municipais de educação. Também podem se inscrever por meio das superintendências federais de pesca e aquicultura. E esse foi o momento Plano Brasil Sem Miséria. Até a próxima! Plano Brasil Sem Miséria é o Estado chegando aonde a pobreza está. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.